Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje temos connosco o Picha Gorda. Picha Gorda! Olá! Temos também o André Antunes, alter ego do Picha Olá. Gorda. É verdade. Olá, como estão? Estão tudo bem com vocês e com a vossa família? Temos também o Gonçalo. Olá! E o Diogo também. Olá, Diogo, estás bom? Olá, boa tarde. Pronto. Vamos continuar a nossa senda de falar sobre filmes. Portanto, cada um de nós obriga os outros três a ver um filme merdoso ou não. Até agora tem sido tudo merda. Sim. Só filmes maus. Exato. E depois vamos falar um pouco sobre esses filmes. Portanto, começou o Diogo com o The Fountain, depois o Gonçalo com o Prisoners, e hoje sou eu, e o filme que eu trouxe para falarmos chama-se Carandiru. É um filme de 2003, tem 2 horas e pouco, mais ou menos, realizado pelo Héctor Babenco. Diogo, sabes quem ele é? É primo do Babenco, do Estoril. Pronto, não, e também, sim, sem dúvida. Sim, correto. Correto, e do Feirense também, o Babenco. E também foi o gajo que realizou o Beijo da Mulher Aranha, em 1985. Não sabia. Pronto. Burro. Ora bem, então o Carandiru, o que é que trata? Para já é baseado no livro chamado Estação Carandiru, que foi escrito por um médico chamado Drauzio Varela. E o que é que ele fez? Ele foi, portanto, a partir de 1989, ele foi para a prisão de Carandiru na perspectiva de tentar lançar uma campanha de prevenção da SIDA dentro da prisão. Esse livro é ele a contar as histórias que viveu dentro da prisão, histórias de alguns dos reclusos que lhe foram contando, e o livro culmina no massacre de Carandiru, que foi em 1992, onde a polícia basicamente entrou por ali adentro para, entre aspas, apaziguar uma rixa, e acabou a matar 111 prisioneiros, assim, de surra. Pronto, e feridos, nem se sabe quantas centenas, mas muitos também. Para quem não sabe o que era Carandiru, era uma prisão em São Paulo, que à partida teria lotação de 2 mil pessoas, mas na realidade estavam tipo 8 mil lá dentro. E pronto, tinham uma sociedade muito própria, as leis próprias, eram os reclusos que mandavam ali, essencialmente, e conseguiam coexistir com a sua própria justiça, etc. Pronto, este filme é a adaptação do livro do Dr. Drauzio Varela, e agora começo a perguntar o que é que vocês acharam do filme. Não, é filme filha da puta, filme filha da puta. Aí está o resumo. Epá, eu tinha duas coisas para dizer. Só? Já tenho coisas para dizer. Primeiro, só uma pergunta legit. É Drauzio ou é Drauzio? Desculpa, não te fiquei mesmo. Não sei. Não faço ideia. Mas parece-me ser relevante, sim, é relevante. Epá, sim, não, eu até diria, olha, ele que arranjasse o nome de jeito que a gente conseguisse dizer sem dúvidas. Exato. Portanto, agora, lá está. A segunda pergunta. Drauzio. É Drauzio. É A segunda Brasil. Pergunta que eu... Pronto, desculpem. A segunda pergunta que eu tenho para fazer é, e depois de ter visto as vossas recomendações, é: está tudo bem com vocês? Não, é só uma curiosidade. É que os filmes que nós temos recomendado uns aos outros têm sido do caralho. Para além de serem todos do caralho, são tudo filmes bueda sérios e metafísicos e com metáforas sobre a vida e todos filhos da puta em termos emocionais. Yeah, o teu filme deve ser tipo sobre ir à praia e beber café. Deve ser sobre um vagabundo qualquer. Yeah. É filme sobre ir ao bar do Ben, beber uma, cantar karaoke e bazar. Já estou torto. E lá no lago mesmo. Basicamente, isso é um belo resumo do filme que nós vamos ver. Mas agora a falar a sério. O filme é do caraças. Eu gostei muito, gostei mesmo muito. Dos três filmes que recomendaram, é o filme que eu mais me identifiquei. Identifiquei não já, pessoalmente. Já estava à espera, honestamente. A sério? Sim, André, sabes que eu quando escolhi o filme pensei muito naquilo que seria a tua opinião. E portanto eu achei, pá, não, o Antunes vai se identificar muito mais com este filme do que qualquer um dos outros da merda que eles escolheram. Não, eu portanto, porque esta, pedrinha, esta foi para tem pedrinha ti, para fumar, tem Obrigado. Pedrinha para fumar. Mas é pá, o filme tem um tom. Primeiro tem um tema que para mim eu gosto de ver filmes sobre. E depois tem todo. Sobre cancro do SIDA. Sim. E depois tem uma abordagem, tem todo um tom que é pá, não. Eu fiquei surpreendido, honestamente. Quando li a premissa do filme, não estava muito motivado para vê-lo. Sou totalmente Sim. honesto, mas é pá, porque quando tu descreves a alguém, não é um filme, vamos dizer, sexy, percebes? Não é? Mas, não, de todo. Mas Diogo, quem é que estava a rir? Não, eu acho a expressão, pá, não é um filme sexy, tendo em conta que lida com a morte de 111 prisioneiros. Não. É uma expressão muito boa. Não, mas eu já vi filmes, e tu também já viste filmes sobre massacres, que são filmes, mesmo assim, são versões romantizadas e são versões sim, muito sim, fluffies daquilo que se passou. Claro. E este não é. Sim, este é bruto, né? Este é bruto. Mas epá, é bruto, mas com alguma cor e com alguma personalidade, e eu acho que não é tão aborrecido. Consegue entreter, percebes? Para mim consegue entreter. E tu consegues, o filme é tão esquisito em algumas coisas, mas que é um bom esquisito. Epá, e eu, mas em que medida? Epá, por exemplo, a maneira como a abordagem que eles fazem à SIDA e à homossexualidade é uma visão muito particular do Brasil, e portanto tem todo um tom de normalidade que, por exemplo, se fosse um filme americano, ou se fosse um filme feito noutro país, provavelmente as coisas não seriam apresentadas com a mesma normalidade, percebes? E isso nota-se muito no, percebem o que é que eu estou a dizer? Na atmosfera do filme. E... Sim, e tendo em conta que é um filme de 2003, ainda assim, não é? Que não havia ainda tanta naturalidade para falar sobre o tema da SIDA, né? Que hoje em dia, felizmente, já está mais... já não é tanto tabu como era Sim. na altura... Além da homossexualidade, não é? Sim, mesmo o tema da homossexualidade no filme é falado sem assombros, vá. E na altura não era bem assim, né? E portanto, daí eu dizer, epá, o filme é um bom esquisito, percebes? Porque para a altura em que foi feito, lida com os temas de uma maneira que na altura eles não eram abordados dessa maneira. Daí eu dizer isso. E depois tem tantas personagens diferentes. E manda-te em tantas direções diferentes que é muito, eu gostei muito, honestamente, e acho que às vezes o filme é tão improvável que é isso que eu gostei, e fiquei entretido durante as duas horas. Como é óbvio, a parte final é muito forte, especialmente a parte sim. final. Sim, sim, sim. Tem imagens que, pronto, é um massacre, não, não é, né? Sim, são e são quadros muito, muito crus, mas é pá. Para começar a conversa, eu digo que gostei muito do filme, gostei muito dos atores, acho que as personagens estão muito bem definidas, pelo menos as principais, e pronto, esta é a minha primeira opinião sobre o filme. Eu queria pegar aí nisso para dizer o elenco, que não tinha dito. Portanto, o Doutor é protagonizado pelo Luís Carlos Vasconcelos. Depois, o Rodrigo Santoro faz de Lady Di. Portanto, diz? Não, estava a concordar. Ah, ok. Portanto, um dos homossexuais que casa dentro da prisão. Mais o Wagner Moura, que falámos há poucas semanas por ter entrado em Narcos. E ainda eu queria destacar o Ailton Graça. O Ailton é qual? Esse é o... Não, o Ailton é o que tem as duas mulheres. Ah, sim, é o Majestade. Sim, Majestade. Sim. Sim. Ok, então é Diogo, assim, Diogo e Gonçalo. Eu tenho algumas coisas para dizer, mas o Gonçalo está a falar em cima de mim neste momento. Sim, porque o Diogo. Como o Gonçalo estava a dizer, e estava a dizer uma coisa que era mais importante que aquilo que o Gonçalo ia dizer, mas eu vou deixar o Gonçalo dizer, não é mesmo? O Diogo, com certeza, que vai mandar 8, antes dele mandar 8, eu vou não mandar 8. Que é para depois ele mandar o 8 a seguir. Eu queria dizer também, de primeira impressão, antes de irmos a coisas concretas do filme que eu calculo que queiram analisar meus colegas painelistas, eu devo dizer que gostei imenso e atrevo-me a dizer que é provavelmente, está bem que eu também não vi assim tantos, mas dos meus filmes brasileiros favoritos. E acho que o filme faz um retrato assustadoramente realista de todo o ambiente prisional e, portanto, explica basicamente o filme, não só espelha a vida nas prisões brasileiras e se calhar um bocado todas pela América Latina, como espelha também basicamente a sociedade brasileira refletida na prisão e, portanto, a forma como os próprios brasileiros e os que não estão presos ou que irão estar ou já estiveram veem o estar preso, quase que às vezes é uma coisa que parece tão natural na vida deles que é assustador. Depois lá está, acho que tem um elenco brutal, não só os personagens mais conhecidos como o Wagner Moura, mas todos os que já foram, ou o Rodrigo Santoro, que são assim os dois se calhar mais conhecidos. Eu esqueci-me de falar do Milton Gonçalves, também é um ator conceituadíssimo brasileiro. Ah, é o que faz do Sr. Chico, não é? Sim, exatamente. Sim. Exato. Mas lá está, mesmo o que faz de Peixeira, o que faz de Sem Chance. Sim. Lá está, o que tem as duas mulheres, o Majestade, são tudo personagens. Todos eles representam de alguma forma algum tipo de personagem ou algo característico de um bocado de... São todos diferentes, não é? São todos bastante distintos. E a única coisa que os une é estarem ali todos, fisicamente. Exato, todos eles de alguma forma espelham os principais problemas... da sociedade. Não só de uma prisão, como também de, se calhar, da sociedade brasileira. Portanto, na altura, o elevado número de seropositivos, o tráfico e adição de drogas, porque é uma constante também, a questão de teres várias mulheres e de ser tudo uma grande confusão de quem é filho de quem, não sei o que mais. Portanto, todo esse tipo de problemas, e mais alguns, está espelhado em praticamente todos os personagens. Para não falar depois das questões óbvias de corrupção policial e de abusos de autoridade, essas coisas todas que acontecem no fim e que são as mais óbvias. Mas, eu acho que o filme é mesmo muito bom. Eu também nunca tinha visto, portanto foi a primeira vez. E também não estava à espera de gostar tanto. Não ia com nenhum estigma ao filme. Eu sabia pouco sobre o filme, mas não estava de facto à espera de gostar tanto. E acho que é muito bom e é daqueles que vale a pena pelo menos ver uma vez na vida, porque mesmo que se ache forte algumas cenas ou mesmo para quem não conheça, ou se calhar para nós portugueses, o filme pode-nos dizer mais por ser brasileiro e por ser uma realidade que nos é mais próxima, se calhar a seguir aos próprios brasileiros, não é? Mas mesmo para um americano, um inglês, qualquer pessoa, é um filme que vale a pena ser visto para perceber aquela realidade. Portanto, sim, eu gostei bastante, imenso. Certo. Por acaso não estava à espera. Diogo, dá-lhe. Dá-lhe. Ok. Dá o seu rate. Não, não é hate. O filme, eu já tinha visto este filme antes, o Carandiru. Este foi a segunda, como segunda vez. O, não mudei muito em termos de opinião que tinha da primeira. O filme é bastante bom. Eu acho que é um daqueles filmes essenciais. Todas as pessoas devem ver este filme, mesmo apesar da violência, apesar da... É uma paixão de Cristo, não é? Não, esse eu acho que ninguém deve ver, mas pronto, mas isso sou eu. Pá, este filme é mesmo daqueles, eu acho, essencial. Pá, tem muita violência, tem, é muito gráfico, no, a reta final é muito pesada, mas é daqueles momentos na história que não podem ser esquecidos, têm que ser confrontados. E nesse ponto de vista o filme é excepcional. Em termos de performance, o filme é muito, muito fixe. O Rodrigo Santoro, especificamente o Rodrigo Santoro, pá, que eu acho que está assombroso no filme, mas também o principal, o Luís Carlos, o Dr. Drauzio, pronto, o doutor. O doutor Varela. O cast é excelente, mas isso, cast em filme brasileiro é difícil não ser, 99% excelente, sempre. Pá, eles não dão qualquer tipo de hipótese, pá, zero. Agora, eu acho é que é um filme que tem um problema para mim pessoalmente, que é o filme, é o realizador agora faz tudo sentido. O Hector Babenco fez o Beijo da Mulher-Aranha, que eu não sei se vocês viram esse filme, com o William Hurt e com o gajo do... Ai, como é que se chama aquele gajo do Family Adams? O pai, que já morreu. Que entrou no Street Fighter. Sim, o Bison, exatamente. É o Bison, é. É o. O Raul Júlia. Leão. O Raul Júlia, exatamente. Pronto, esse filme, o Beijo da Mulher-Aranha, se vocês tivessem visto esse filme também, vocês diziam que o gajo tem uma obsessão, o Babenco, com o realismo. Tinha, que ele já cá não está. Sim. O quê? O gajo já morreu? Já. Morreu há 4 anos, pai. Ok. Ele tinha uma obsessão com o realismo, porque ele é um dos gajos que vem daquele... Houve um movimento de cinema no Brasil, blá blá blá blá blá, bué importante para eles. Sim. Dos anos 60 e dos anos 70, que é o cinema novo. Aquela merda era bué, tipo, era quase documental, estás a ver? Todos os filmes eram bué documentais, era quase a realidade nua e crua. E isso, os brasileiros, não há, tipo, quem faça melhor esse tipo de cinema, estás a ver? Certo. Para mim... A diferença é que eu, quando vi este filme a primeira vez, eu disse, ok, eu acho que toda a gente deve ver este filme, mas eu não senti a necessidade de o voltar a ver, estás a perceber? Sim, tipo, isso concordo inteiramente contigo. Não é rewatchable, percebes? Não é um filme que tu voltas a ver e dizes, epá, está-me a apetecer ver o Carandiru, estás a ver? Ou deixa-me lá descobrir mais... Se tu tivesses esse impulso, eu ia-te perguntar, como o André perguntou há pouco, se estava tudo bem contigo. Lá está, porque é... Porque este filme é quase uma fotorreportagem, se fores a ver do... Sim. Aquele é mesmo filmado em Carandiru e tudo mais. Tem cenas filmadas em Carandiru, sim. Exato, antes daquilo ser demolido, né? Epá, aquilo é muito, muito pessoal, é muito forte, é muito cru, e tu, quando acabas o filme, precisas tomar um banho. E é assim, e nós já falámos desse tipo de filmes também. Epá, agora à cabeça lembro-me do Shame, por exemplo. Mas é certo. Diferente, porque o Shame, tu estás a ver o filme e até ao final tu sabes que é ficção. Tu este filme, certo. Tu estás... Se souberes a história antes, ainda por cima, tu estás o filme todo à espera da desgraça. Exato. E é de uma dor brutal. Sim, isto é um por filme isso. De bolada nos tomates, não é? Isto é completamente. Ó, Prezi, agora vou-te já foder. Porque é assim, esse teu argumento. Então deixa-me que te pergunte. Quantas vezes é que tu já viste o Apocalipto? Desculpa? Apocalipto. Apocalipto. Bastantes. Não, mas calma, eu não terminei o que eu estava a dizer. É parte do realista, não é o argumento contra. Eu gosto de filmes realistas, não é isso? Não, eu sei, estavas a dizer é um filme que não te apetece ver uma segunda vez, porque se te apetecer, tens algum tipo de... Precisamente por ser um filme forte. Eu adorei este filme e também adorei o Apocalipse. Sim. E nesse aspecto também, não quero ver outra vez gajos a cortarem cabeças para um ritual de sangue. Certo, claro. E corpos empilhados, e portanto, não é por eu não querer ver o filme novamente que eu deixaria de dizer se calhar pode ser dos meus filmes favoritos. Ou seja, acho que uma coisa não implica a outra nesse sentido. Não, mas, mas deixa-me chegar ao outro ponto. Que sim, é parte do realismo, por ser tão gritante neste filme, demove-me de ser um filme com replayability e não sei o quê. Mas não é só isso. A questão é que dentro do cinema brasileiro, e eles são bué especialistas nisto, eu identifico mais com outro tipo de filmes. Pá, esta história... Por exemplo. O Com a Tropa de Elite, com a Cidade de Deus, epá, há outros filmes que me, o tema interessa-me mais. E tu deste o exemplo do Apocalipto. O Apocalipto não tem nada a ver com este tipo de cinema, não é? A questão não é essa. A questão é que o Apocalipto é muito violento. Era só a questão, questão também do realismo, ou seja, ambos tentam retratar, claro que uma coisa muito mais distante e outra muito mais atual, não é? Mas sim, ambos têm cenas que, pá, tu apetece-te completamente fechar os olhos em certos momentos, Apocalipto, é? Mas o Apocalipto é um poder... À escala, o pianista também tem isso, não é? Sim, exatamente. Claro, mas o Apocalipto é um filme de ficção, não é um filme doco-ficcionado, percebes? É um filme, é do princípio ao fim uma história. É uma história, é ficção, sobre um... mas tem ali muita coisa que tu sabes que acontece e que aconteceu e que correto, era assim que se fazia, não é? E que sim, voltava a acontecer. O Gladiador também tem muita coisa que era assim que acontecia. Todos os filmes históricos têm essas variantes, mas no fundo sim, são obras de ficção. Sim, no sentido em que se calhar esses dois e o pianista são assim os três mais gritantes no que toca a filmes que tu não digas. É pá, que belo dia de sol, vou ver este filme para animar. Porque de facto tem todas as cenas muito... Mas aí entra certo, mas aí entra o gosto pessoal, que é o Carandiru, neste caso, o tema do Carandiru e a mesma realização do filme, não é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, percebes? Porquê? Por causa dessa questão do... Estás a falar ou estás a ouvir? Não, estava a dizer uma coisa. Estava a dizer certo, já percebi o teu ponto, sim. Epá, porque lá está, eu procuro... gosto de outras coisas. Para eu voltar a ver um filme mais do que uma vez, eu preciso ter outros elementos que me apelam mais. E o Carandiru, para mim, é uma ótima fotorreportagem, muito bem interpretada pelos atores todos. Pá, é um dos melhores filmes brasileiros, mas pessoalmente eu gosto mais de outro tipo de cinema brasileiro do que este. Agora, eu não posso é negar o impacto que este filme teve, porque obviamente que as coisas no Brasil... não são muito diferentes, extraordinariamente diferentes nas prisões do que, são, do que eram nesta altura. Hão de ser um bocadinho melhores, mas mesmo assim acho que há poucos anos tivemos outro caso parecido com o que aconteceu no Carandiru. Não nesta escala, mas outro motim e outras situações deste género. Mas este é um daqueles filmes que, se tu tiveres bem, de dizer a alguém... Bem que em Carandiru, aquilo nem sequer foi um motim, aquilo foi uma rixa por causa de um torneio de futebol... E a força que foi enviada para apaziguar a coisa entrou por ali e começou a matar. Claro, porque aí... Não, porque aí... Sim, é um não, porque ali a ordem já não é apaziguar, é limpar. Pronto, passa a ser limpar, porque sim, é a única forma de controlar. A nível político houve ali uns contornos assim um bocadinho esquisitos, se quiserem a gente depois fala sobre isso, mas houve muito diz que disse, não fui eu, foi o outro, mas ah, claro, fosse eu até dizia que para avançar era a mesma. Há Michel Temer envolvido, é uma coisa fantástica. Mas eu acho que pode, lá está, nós não sabemos, né? Mas eu acho que aquilo, se calhar inicialmente, eu agora vou fazer uma analogia, vocês vão ter que me perdoar esta analogia, mas Alcochete, eu acho que Alcochete, não, mas vais perceber o que é que eu quero dizer com isto. Calma, vais ver o que eu quero dizer com isto. Alcochete, para todos os efeitos, independentemente das opiniões pessoais, tem todo o ar de ser um apertanço que went wrong. Pronto, é o que eu quero dizer. Imaginam aquela coisa que acontece no futebol N vezes, que é os adeptos vão lá fazer um... Como é que se diz? Uma espera, sim. Vai lá satinas, se calhar fazer algum tipo de demonstração de violência, mas uma coisa mais... Pronto, não aquilo que aconteceu. E eu acho que o que aconteceu com o Carandiru foi, a polícia se calhar foi lá... E aquilo, it got out of hand. E quando aquilo acabou, 111 prisioneiros foram mortos pela polícia. Pá, e porque é muito complicado gerir uma situação daquelas. O que acontecia dentro de Carandiru era literalmente uma cidade-estado, no fundo. Havia guardas, havia um sistema de, pronto, de controle, mas eles estavam lá dentro, eles tinham a própria sociedade dentro de Carandiru. Certo. E se calhar aquilo chateava alguém. Ou se calhar aquilo rebentou de tal maneira que quando a polícia lá entrou, a polícia também começou... Pá, eu não quero dizer... Pronto, enfim. Vocês percebem onde é que eu quero chegar. Epá, é muito forte. Eu não sei se nós devemos querer saber o que é que aconteceu lá em termos factuais, porque acho que ainda será mais horripilante saber que aquilo possa ter sido, de certa maneira, vá, organizado. Eu queria dizer duas coisas pegando naquilo que o Diogo estava a dizer. Primeiro, Diogo, tu estavas a falar da parte do documentário, não é? Um bocado essa parte. E eu por exemplo, eu gosto disso nos filmes. Eu vi o Interstellar há pouco tempo e gosto... Hã? Sim, calma, eu vou-te explicar. Tipo, a parte final do filme é com os presos a irem relatando, ou seja, vai mostrando o que é que aconteceu, uhum. E depois vais tendo o relato dos presos daquele momento, não é? E dos sobreviventes. Dos sobreviventes, claro. Para mim, isso dá sempre uma... Como é que eu ia te explicar? Dá sempre um realismo muito interessante a um filme. Para mim, quebra um bocado a estrutura narrativa, mas é um... O retrato do sobrevivente, para mim, é sempre uma coisa bastante interessante. É, porque são as vozes que não podem falar. Sim. Exato. E eu fui buscar o Interstellar só por causa disso, porque o filme também faz um pouco isso na parte final. Especialmente na parte final. E portanto, eu acho piada essa parte do documentário que tu estavas a falar, porque acho que é uma coisa que acrescenta ao filme, percebes? Em relação àquilo que tu estavas a dizer do massacre e tudo mais, é assim... Temos que sempre ter em consideração, e há outro filme brasileiro muito conhecido que é o Tropa de Elite, aliás, há mais que um, que a realidade brasileira e a ligação e a relação que há entre os presos, os ladrões e a polícia, aquilo é uma dinâmica completamente diferente. E aquilo há toda uma pressão social e há toda ali um drama que, para mim, não me choca que aquilo tenham sido polícias a descarregar todo o clima de tensão que existia, claro. Percebes? Exato, exatamente, sim, precisamente. E eu acho que isso até de certa forma fica relatado numa das frases do filme, em que um polícia entra numa das celas e está o pai e está o filho, acho que é pai e filho, não é? Estou? Sim. Está o pai e está o filho e eles estão agarrados um ao outro. E ele tem um crucifixo, o polícia tira-lhe o crucifixo e diz qualquer coisa do género, agora vocês já sabem como é que é ser roubado ou uma coisa qualquer. Uhum. E eu acho que foi daí eu interpretar um bocado como aquilo, e da maneira como o filme também descreve a situação, também, isso também é importante, aquilo para mim acaba por ser um descarregar daquela tensão e de uma realidade. Que para nós é algo estranho, porque lá está, nós não vivemos numa sociedade que tenha essa pressão e em que a polícia tenha, a polícia basicamente seja uma força militar, como é no Brasil, e portanto acho que há ali toda uma complexidade nessa questão que de facto, pronto, é uma realidade. Mas eu acho que isso é um dos pontos a favor do filme, porque o filme ainda assim, não, apesar de poder ser mais fácil... para a narrativa do filme humanizar demasiado os prisioneiros e vilanizar demasiado a polícia, eu acho que o filme não cai nessa armadilha, porque aí seria completamente faria com que o último ato do filme fosse uma grande merda, honestamente. O filme não faz isso, felizmente, que é, por ser tão realista, por o gajo ter insistido tanto em que o filme fosse uma coisa extremamente apurada e verdadeira, nunca há aquela distinção entre o preto e o branco nas facções, vá, nas personagens, no filme todo. E isso, para mim, foi uma das melhores coisas que o filme fez. Foi não te dar um retrato de Carandiru do ponto de vista dos polícias são os maus e os vilões e os prisioneiros são os bons, nem o contrário. É dar a perspectiva completamente, no fundo, ele afasta-se completamente daquilo para contar o evento que aconteceu. Obviamente ele dá a voz aos presidiários, porque os presidiários não têm voz para falar neste momento, né? Já morreram, já foram mortos no massacre. Portanto, nesse ponto de vista, o filme é extremamente humano. Eu acho que é uma das armas do filme. Sim, eu acho que meter o foco na perspectiva dos presos, em termos narrativos, é a coisa mais inteligente e interessante, honestamente. Exato. E torna aquilo... Não, e torna... Porque eles é que são os personagens. Sim. Atenção, a polícia aparece no fim, né? Eles são os personagens... Tu tens de te identificar com eles ao ponto de, no final, aquilo bater-te. Porque se... Imagina que eram só... Epá, eram só personagens completamente antagónicas e não tens lá nada de humanidade neles. Quando chega ao final do filme, aquilo não te bate nada. Aquilo é apenas um massacre, como há imensos massacres noutros filmes. Já agora, qual é a vossa cena? Vocês têm alguma cena, uma sequência que vos tenha ficado na memória? Eu posso já dizer a mim e fica já arrumado. O casamento. Ok, porquê? Ok. Está muito bem feito. Está muito bem feito. Mas aqui, aqui é aquela cena do tal realismo que funciona muito bem, que é a cena não tem. Estás a ver? Não há nenhum build-up. Para mim não houve um build-up tipo. Está-se a preparar este. Como esta é a grande cena, esta é a grande coisa do filme. Não, a cena é tão bem feita, tão simples e tão natural que lá está, mais uma vez, tu não estás a ver um filme, tu estás a ver. Alguém entrou com uma câmara lá dentro da prisão, estás a ver? Pá, está extremamente bem interpretado o casal, a Lady Di e o Sem Chance. E o Sem Chance, sim. Está muito bem. O Rodrigo Santoro está fantástico. Pá. A dinâmica deles, os dois, nessa cena, está lindo. Está muito bom. Eu tenho que dizer uma coisa. Uma das minhas cenas favoritas é imediatamente antes. É a parte em que eles descobrem. Em que eles descobrem que estão os dois negativos. Limpos. Eu, para mim, eu gostei muito dessa cena. Acho que há toda ali uma performance do Rodrigo Santoro que ele está tão assustado e depois o parceiro dele está assustado de propósito na brincadeira, entre aspas. Mas só a expressão dramática que ele faz naqueles segundos, para mim, vale logo a cena. Também a cena quando a polícia entra e eles estão os dois na cama também, para mim está um bocadinho empatado. Eu só queria dizer uma coisa, Diogo, aquilo que tu disseste para mim é a melhor coisa e a pior do filme, porque o facto de não de haver uma normalidade e não haver um build-up, para mim, por um lado é muito bom, mas por outro lado há duas personagens que o facto de não haver build-ups, depois tudo aquilo que contaram da história de duas personagens em específico, depois para mim a maneira como acaba o story arc delas, para mim acaba por saber muito a pouco. E eu posso dizer-te, basicamente foi a daquele miúdo, como é que ele se chamava? O Deus Ex. O Deus Ex, que eu acho que é muito anticlimático, ou seja, eles fazem aquilo de uma maneira tão natural que para mim acaba por ser um bocado anticlimático. E o do Peixeira, porque o do Peixeira, ele morre de uma maneira que eles estavam a fazer todo um story arc em relação a ele, da redenção, e depois... Corta a meio, né? Sim, epá, ele morre, tudo bem, não, isso não há questão, mas epá, é muito seco, estás a perceber? Por isso aquilo que tu estavas a dizer, para mim, por um lado, é bastante bom nessa cena que tu estavas a dizer, mas depois, com duas personagens em si... fiquei um bocadinho defraudado nessas duas cenas, mas foi só essas duas. Eu só queria referir agora porque achei piada tu teres falado dessa parte. Iria, Gonçalo? Eu diria só aquele. Não é uma sequência, é só um detalhezinho de depois do massacre todo, o lavar do chão. Essa foi daquelas cenas que me bateu. Epá, achei bonito e porco ao mesmo tempo. Sim. Pronto. Zé Gonçalo. Por me teres roubado a deixa, obrigado. Chupa. Portanto, eu ia dizer essa e como agora pronto, vou ter de arranjar outras, vou dizer. Vou dizer duas, aliás. Não, vou dizer três, aliás. Uma que é fora da prisão, porque acho que eles têm poucos menos. Que são fora da prisão, mas mais uma vez são excelentes ilustrações daquilo que é a realidade brasileira, que é basicamente a perseguição do Deus Deci ou dos gajos que violaram ou agrediram a irmã, mas com certo. O pormenor, mas toda a cena acho que está forte e está bem feita, mas para mim a cena ganha outro nível quando depois do gajo matar o segundo gajo, o gajo vai pedir uma Coca-Cola. Calma de sempre, exato. O gajo ir com a maior calma de sempre, tira uma Coca-Cola numa cena onde vês que está ali uma igreja, que está o café Epá, e que aquilo é uma cena mesmo tipo, ok, é a realidade deles, que é tipo, matas um gajo e aqui bebes um copo. Tipo, uma cena perfeitamente normal. Depois. Nada que nós não tenhamos feito já também, não é? Claro. Sim, é uma quarta à noite na locomotiva. Depois, lá está, são tudo menos relacionados com realidades deles. Depois gosto muito também, lá está, do momento do Peixeira a ir onde estão lá os gajos da igreja, lá dentro da prisão, que é mais uma vez aquela velha história que parece que de repente a igreja salva tudo e todos, que eles também têm muito essa questão do culto e da igreja e da fé levada a um extremo de loucura quase. E de alguma forma também, de alguma forma macabra, gostei da cena em que os gajos matam o Zico, porque sim. Lá está, é um bocado aquela história também de nem tudo vale na prisão, ou seja, aliás, tu já percebes isso em momentos antes, quando o outro gajo que foi preso por estupro se enforca e toda a gente parece estar contente com aquilo. E essa cena também dos gajos tipo a irem à vez a esfaquear o Zico também está muito forte. Lá está, eu ia dizer inicialmente a cena que tu disseste, a cena final, que parece que é quase tipo um lavar, um refrescar, um virar de página daquilo que aconteceu, e que ao mesmo tempo tem esse lado de bonito e tal, uma série de simbologias agregadas, mas não deixa de ser uma cena bastante horrível, né? Até porque essa cena toda ela é absolutamente horrível e nojenta, quer dizer, aquilo é tudo descalço, sangue e corpos e de todo lado, aquilo é uma cena mesmo completamente no meio daquilo tudo, depois do massacre todo, os que estão vivos têm de eles limpar os mortos feitos pela polícia, enfim, mas acho que o filme está repleto de várias cenas que para quem vê o filme, seja uma ou duas ou mais vezes, não se esquece tão cedo, pelo menos. Tem várias cenas que ficam na memória. Opa, e acho que isso é muito fixe, porque se o filme... Lá está, onde eu acho que o filme consegue e bem distanciar-se de ser documental ou documentário, é que precisamente tem, como acaba por ser ficcional, no sentido de ser um filme de cinema e não um documentário, ou seja, o formato ser o de filme e não de documentário, apesar de tudo o que está lá relatado, a maior parte das coisas foram verdades, claro que depois há coisas que se calhar são acrescentadas e são um bocado com base no que o médico escreveu, que também é sempre um bocado com base no que lhe foi dito ou no que ele viu, claro que há cenas que se calhar estão mais realistas ou foram mais assim do que não foram, lá está, o massacre de certeza que foi muito pior do que aquilo que é filmado, mas se calhar se fosse filmado como aconteceu era algo que era impossível de ver de tão grotesco que seria, mas eu acho precisamente que o filme ao não ser um documentário consegue dar uma beleza, entre aspas, em certas cenas ou filmar as coisas com uma forma mais artística do que meramente documental que te torna depois as imagens muito mais fortes na tua cabeça e que se calhar não te esqueces daquele frame, ou daquela morte, ou daquela cena, ou daquela frase. Portanto, eu acho que houve ali por acaso uma frase que eu acho que aquilo é quase, mas lá está, é uma frase que fica sempre bem em qualquer filme de prisões. Há uma frase lá qualquer que aquilo é basicamente uma frase dita pelo Red, o personagem do Morgan Freeman, dos Condenados de Shawshank. Que é quando o gajo diz qualquer... aliás, há duas. Uma que ele diz que só quem está perto do diabo é que fala com Deus, ou uma cena assim qualquer. Ou só, é mais ou menos isso. Ou quem, e há outra qualquer também sobre... Que é aquela óbvia dos Condenados de Shawshank, que acho que quem diz é aquele mais velhote, que também acaba por sair, o Chico. Sim. Que é qualquer coisa como aqui ninguém é. Que ele está a dizer ao médico: ó, doutor, não sabe que aqui ninguém é. Aqui somos todos inocentes. Aqui são todos inocentes, exatamente. Isso é um dos temas do filme, não é? Sim, sim. Lá está. Não estou a dizer que isso foi roubado dos condenados, até porque provavelmente ele disse mesmo isso. acaba por ser um bocado um clichê de que podia estar em qualquer filme de prisões. Portanto, não estou a dizer isto como sentido negativo. Mas assim que ele disse isso, eu lembrei-me logo, e mais uma vez, da cena, precisamente o Morgan Freeman diz isso ao Tim Robbins nos Condados de Shawshank. Mas lá está, o filme também tem muitas frases dessas que representam bem e espelham bem a vida da prisão. Eu queria fazer uma pergunta baseada naquilo que o Gonçalo acabou de dizer. O filme, de facto, tem muitas frases que marcam. Para mim, pelo menos, eu ouvi ali muitas frases que eles dizem. Essa do ninguém é culpado. Ninguém é culpado. Aquela também do... Epá, a outra. Que na cadeia é bom eles andarem todos sozinhos, qualquer coisa assim do género. Há uma série de frases e a minha pergunta é... Iria, tu chegaste a ler o livro ou... Não. Ok, porque eu pergunto isto porque, lá está, isto sendo uma adaptação do livro, eu presumo que o livro tenha uma qualidade de escrita bastante interessante, baseado só em algumas partes de frases que são ditas pelos personagens, sabendo que é uma adaptação, atenção, sei que é uma adaptação e que há muito trabalho também de quem escreveu o guião, mas quero acreditar que muitas delas também saíram um bocado do livro. E essa, pronto, essa era a questão, porque de facto houve ali frases que me marcaram muito e que são muito interessantes e que, como o Gonçalo estava a dizer, por exemplo, aquela do demónio, epá, para mim são muito engraçadas, aquela do gordo também, do bate no gordo tempo suficiente e ele fala tudo, até mesmo aquilo que não perguntaste. Sim. Por aí, pronto. Era só esse ponto. Desculpa. Eu acho que aquilo que estavas a dizer, o que o Gonçalo estava a dizer, que o filme, apesar de ter esse caráter pronto, documental, mais documental, depois tem estes momentos, estes salpicos de cinema. De cinema, pronto, de ficção, sim. Yeah, mais de ficcionado. Eu acho que eu acho que ao mesmo tempo que é a melhor arma do filme, é também para mim o grande problema, que é a melhor arma do filme é o facto do filme ser assim, como é, que é, não há limites, é a representação pura e dura, quem consegue aguentar, aguenta, mas isto foi o que aconteceu e estas são as personagens e este é o evento. E isso é, para mim, a melhor arma do filme, porque seria fácil fazer uma coisa mais... como é que eu ia dizer, mais amanteigada deste evento, uma coisa mais fácil de digerir, mais ainda mais poética, mais simples, mais acessível. Mais cómica também, diria. Mais cómica, talvez, sim, do que isto. Eu acho que isso seria um problema para o filme, porque o evento tem que ser assim, tem que ser retratado assim, e o filme tem... era esse o mérito. Agora, por outro lado, o facto do filme ser assim... Para mim, essas frases, quando aconteceram, essa do Condenados de Shawshank e tudo mais, não sei o quê, parece que é quase uma de malta, mas ainda estamos a fazer, isto ainda é filme, isto é um filme, pessoal. Não me parece fora do contexto a frase, porque parece-me de propósito uma referência para as pessoas poderem ligar ao Condenados e a outros filmes que lidam com este mundo da prisão e tudo mais. Até mesmo o Oz, a série e tudo mais. Parece-me que é de propósito essa parte. Preferia que o filme fosse até ao fim com esta, com esta lógica completamente documental, porque aí sim, lá está, eu acho que teria talvez essa possibilidade de ser visto mais vezes da minha parte e ter mais esse replay value, que para mim não tem. Mas, por exemplo, só por comparando com o Cidade de Deus, que também tem essa lógica de... não é tão documental como este, o Cidade de Deus, mas tem ali lives, porque o cinema brasileiro é muito assim. Só que o Cidade de Deus tem... várias sequências ao longo do filme todo, que aquilo é mesmo, são bué artísticas, estás a ver? E eu neste filme faltou-me o fator artístico, faltou-me ali aquela, procurar ali alguns elementos de cinema que eu gosto mais, faltou-me neste filme, por ser tão real, estás a ver? Por ser tão bruto, por ser tão documental da situação em si, pronto. Eu acho, desculpa interromper, mas eu acho que o filme tem um lado artístico Claro, com muito na base na realidade. Epá, mas toda a parte final do filme e todos aqueles quadros que eles montam de desgraça, apesar Sim. de, como é óbvio, serem representações de uma realidade que aconteceu, epá, como o Iria estava a dizer, por exemplo, o pormenor das escadas e tudo Sim. isso, há ali um trabalho criativo de conseguires passar mensagens bastante, diria, engraçado, entre aspas. Ao mesmo tempo que mantens a crueza visual que não destoa do resto do filme. Claro. E ao aspecto visual da água a lavar o sangue, eu queria acrescentar a ida dos reclusos todos para o pátio e vão-se despindo e não sei o quê, depois ficam lá todos na mesma posição. É, exatamente. Eu ia falar disso, porque Pronto. Isso é o póster do filme. Isso é o póster do filme, exatamente. Yeah. É, esse momento é absolutamente visualmente espetacular. Lá está. Exato. Eu acho que há uma componente artística muito forte em tu conseguires sacar estes efeitos visuais brutais sem perder a crueza que vem desde o início do filme. Portanto, o realismo da coisa toda. Portanto, aí não concordo contigo, Diogo. Diz André. Deixa-me só acrescentar aquela cena do... Epá, não lembro do nome da personagem, mas em que estão todos mortos no chão e está a passar a polícia e de repente ele manda-se para o chão e faz-se de morto. Ah, sim, esse gajo, sim. Ai, o Sabotage, o gajo chama-se Sabotage, é o Fuinha. É o Sabotage, é o Fuinha. Epá, eu achei essa cena também muito criativa e muito engraçada, percebes? Porque tem ali toda uma gravidade. Mas ao mesmo tempo visualmente... E até tem algum efeito cómico, se tu fores a ver. Sim, pois tem. Pois porque tem, o ato dele se mandar para o chão, epá, não deixa de ser cómico, no meio daquela desgraça toda. Sim, concordo. Eu também fiquei com a mesma vibe. Atenção, não é, o filme não é amador, nem pouco mais ou menos. A questão não é que o filme não é criativamente desprovido de nada. O que eu estou a dizer é... Man, vocês não viram ainda... Mas vocês, se tiverem juízo, não vão ver. Mas se por acaso forem dar com esse filme, chamado Spring Breakers, com... Sabes que eu já vi, não sabes? Eu sei. Com o James Franco e com... Epá, eu vou-vos dizer o elenco só para vocês perceberem o quão mau isto está. James Franco, Vanessa Hutchins, Selena Gomez e... Espera. É só damas. Pronto, vocês estão a ver mais ou menos o que é que se passa aqui. Esse filme é uma desgraça, é tipo um horror de filme. Mas há lá duas ou três sequências inteiras, de mais do que dois ou três minutos, que são visualmente espetaculares. E não há, não acredito em tudo o que ele diz, não há. Não, há. Eu tendo a não acreditar no que estás a dizer. Não, vais adorar o meu filme. Atenção, o filme pode ser mau à mesma, mas pode ter duas cenas que são bem feitas. Isto não é matemático. No meio da merda estão lá dois caroços, pronto, mas estão bem feitos. A questão é que estão bem feitos e podiam não estar, podia ser um filme do princípio ao fim merda, como há muitos, né? Essas duas sequências são interessantes visualmente, e o que eu estou a dizer é que este filme, por acaso, até tem muito mais sequências assim, visualmente brutais. O próprio póster, estavas agora a falar dessa cena do campo de futebol. Epá, essa é das melhores sequências do filme em termos visuais, estás a ver? Não só o final, pronto, há aquele build-up para o massacre, mas essa sequência inteira, epá, é do caraças. A questão é, o filme tem polvilhado destes momentos que são bué marcantes, estás a ver? Eu acho Sim. que são a imagem do filme. Porque as cenas de interiores... Do resto, o realismo do filme. Exatamente, porque o resto é muito... É interiores, conversa, diálogo, back and forth, muito... os filmes brasileiros são bué assim... O filme consegue ali introduzir estes elementos, apesar do caráter mais documental. Eu queria voltar um bocadinho atrás, só para dizer uma coisa. Eu nunca vi muitos filmes brasileiros. Epá, acho que vi no total para aí uns 5, se tanto. E achei piada, e tendo em conta que este filme foi em 2003, que a maior parte dos atores que entravam eram atores que eu só tinha visto em novelas, honestamente. Claro. E daí foi bastante engraçado. Apanhei bastantes boas surpresas, mas achei, por exemplo, curioso o Caio Blatt, porque o Caio Blatt, aquilo que eu me lembrava era dos tempos da Malhação. Exatamente. E portanto, eu não tendo muita não vendo muitos filmes brasileiros, e as minhas memórias da maior parte deles serem telenovelas, é pá, para mim foi... É brutal, não é? Sim, epá, é tipo, epá, eles são belíssimos atores, estás a ver? Alguns deles, como é óbvio. Não, alguns não, tu quase todos. Não, por exemplo, o Wagner Moura, eu depois já vi coisas do Wagner Moura, estás a perceber? Mas havia uns que eu só tinha visto eles em registro novela, estás a ver? Sim, sim. E, por exemplo, o Milton só tinha visto em registro novela. Há mais um outro que eu agora não me estou a lembrar o nome, que também normalmente era o galã ou vá semi-galã nas telenovelas, aquele que tinha o parceiro que depois morre e não sei o quê. Agora não... Estou? Estás? Só estou a ouvir a ti, André. O Iria foi então, de quando? Estás aí, Diogo? Não, o Gonçalo caiu. Alguém caiu. Caíram os dois. Caíram os dois. Até eu vou ligar a ele. Não, espera lá. Oi. Estou a falar, porra. Vem cá. Espera aí, o Diogo está a tentar ligar. Estás aí, Jimmy? É pá, sério. Vem cá. Agora é o Diogo que está a tentar ligar. Fica aí, e o Diogo sozinho. Eu estou a ouvir. Estamos. Ok, então... Espera aí. Estou? Sim. Agora sim. Eu não deixei de vos ouvir. Ah, ok. Não, eu só fiquei a ouvir o André. Pronto. Diz, André, continua. Então, continuando. Eu qual é aquele, o nome da personagem que tinha um parceiro e houve aquela cena toda da traição e não sei o que, não sei o que mais? Quê? O quê? Não, o que é que está a acontecer? Um dos gajos sobrevive. É aquele que contou a história que eles assaltavam carrinhas de segurança. E que depois há... Que era irmão. Sim, qual é o nome da personagem, sabes dizer-me? É o coisa, pá. É o António Carlos. António Carlos, pronto. O António Carlos, por exemplo, eu estava a falar de telenovelas. Eu estava habituado a ver o António Carlos em telenovelas como galã ou semi-galã, estás a ver? E então achei piada... Epá, olha, fixe, estás a ver? Tipo, atores fixe, havia o outro, aquele que fazia de Ezequiel, o Lázaro Ramos, eu só lembrava de ele ter sido protagonista de uma telenovela brasileira há muito tempo. E ele fazia um papel cómico nessa telenovela, estás a ver? Então... É como veres uma série americana e depois estás o elenco secundário e estás a dizer, epá, este gajo, eu vi este gajo no não sei o quê. Nestes filmes é sempre assim, quando tem uns elencos assim tão grandes e ainda por cima os atores brasileiros são do caraças. É tudo de um nível altíssimo. Tu mesmo neste filme tem um elenco muito grande, epá, está tudo ali ao mesmo nível, estás a ver? São tudo profissionais, brutais. Sim. Mas o Rodrigo Santoro, que nesta altura, eu não sei se o Rodrigo Santoro nesta altura já era, pronto, Big Shot. Acho que já era. Acho que já era. Em 2003. Mas ele no ano seguinte faz o Love Actually, portanto já era boy da boss. Pois. Esse filme do caraças. Esse filme é genial. Não é o protagonista. Lá está, um gajo como o Rodrigo Santoro já estava lá em cima, não sei o quê. Porque não há um protagonista per se neste filme, há muitas personagens, há muita gente com o seu tempo para aparecer. E ele não é necessariamente o que carrega o filme, portanto, por esse lado também é interessante. Um gajo como o Rodrigo Santoro, não é? Sim, certo. Depois foi fazer aquela série medíocre para a HBO, mas pronto, enfim. Tá bom, mas ele entrou no 300 e... Entrou no Lost também, meu. No Lost. É. Yeah. Epá, não, mas achei piada. É giro quando tu estás habituado a ver os atores num tipo de setting e depois vês eles noutra... circunstância completamente diferente. É bastante engraçado. A personagem que o João gostou bastante e que ele falou do Ash, que tinha as duas mulheres. Pá, eu também estava habituado. Estava habituado a vê-lo em telenovelas a fazer um bocadinho o papel de vá, palhaço, entre aspas, né? E ele aqui tem um papel, epá, para mim muito interessante, porque lá está, de início começa por ser um bocado aquela caricatura da personagem que tem duas mulheres, mas depois há ali uma parte... Até tu te aperceberes que ele está preso exatamente por causa de uma delas. Portanto, ele foi preso para não ir uma delas por ter pegado fogo portanto, a ele. A ele e a Armand. Sim, e não é só isso. Há ali uma... E tive pena deles não terem conseguido fechar esse capítulo, mas havia tantas histórias para contar. A cena de... E honestamente foi a parte que eu mais gostei do filme. como conjunto. A parte em que os prisioneiros recebem as visitas é uma parte muito interessante, porque tu concilias a parte vá do documentário com a vida real e com as cenas que se passam dentro da cadeia. E eu achei muito, muito interessante quando ele tem as duas mulheres lá e de repente ele começa a dizer: ok, mas esta mulher tem mérito por causa disto, e esta mulher, sim, percebes? Ou seja, ele quebra ali o tom da brincadeira, vá, porque aquilo é feito com seriedade, mas ao mesmo tempo, sim, perde-se o efeito cómico do gajo que tem duas mulheres e anda sempre a saltitar, a fugir de uma e de outra para estar com a outra. E há ali um choque de realidade e um confronto de eu não tenho de escolher porque ambas são importantes e vocês devem aceitar isso, o que não deixa de ser um bocadinho esquisito também, mas... Sim, mas eu acho que ali narrativamente, e o Diogo estava a falar disso, de que o filme havia coisas que perfeitamente podiam descambar para a comédia, e essa personagem é uma delas, percebes? Toda a caracterização... As mulheres podiam mas ser. Mas ele ainda... é cómico durante o filme todo, praticamente. André? Sim, sim, mas podia ainda ser mais palhaçada. Quando eu digo palhaçada, é uma coisa mesmo sem qualquer tipo de nível de seriedade, percebes? Ou seja, ser só uma versão cartoon. E momentos como esses, que fazem, como tu estavas a dizer, e bem, quebram ali um bocadinho a piada e dão a dose de realidade que também é necessária. E é essa mistura que eu gosto. Que é, ok, há aqui um bocadinho de brincadeira, mas no meio desta brincadeira toda existe uma realidade e uma gravidade a essa situação, percebes? Pronto, queria só acrescentar isto. De dizer, só assim, para contextualizar sobre o Rodrigo Santoro, que fiz agora uma descoberta interessante. O Rodrigo Santoro entrou... Não tem mamas, afinal. Não tem mamas, mandou retirar. Mas ele entrou no remake do Ben-Hur. Sim, é verdade. Onde fez de Jesus. Pronto, e é com este é nesta nota muito alegre que nos despedimos, não é? Já? Então, não chega? Queres o quê? Queres mandar mais oito? Queres mandar e mais quê? Oito? E quê? Se é para dizeres mal, calas-te. Caraca. Olha, até parece, palhaço. Tá. Tipo, só porque é brasileiro, não é racista. Yeah, mesmo só por causa disso, Só curto crime para tramar, mesmo Jorge Corrua. Exatamente. No crime do Padre Amar, tu também tens um ator do Caraças, não é? Que faz de dono de um café. Aonde? No crime do Padre Amar. Não, Nicolão? Qual ator do Caraças? Ah, o Luís Parteiro. Vai, manda vir. Obrigado. Luís, se nos estás a ouvir, Luís, queres vir ao pod, super pai. Luís? Um grande abraço aí para o super pai. Vem ao pod, Luís. Vem ao pod, Luís. Anda a bater, tu bates bem. Pronto, acho que agora sim. Agora faz sentido agora acabar sim, o pod do agora depois do Luís Esparteiro, podemos acabar. Utiliza o código Esparteiro10 para compras da série caixa DVD e VHS Esparteiro10. Bom, até para a semana. Pronto. Tchauzinho. Beijinhos. Adeus. Abacalhos.